alvos da lei no qual nós carregamos aí, quer dizer o seguinte, né, meu? A gente, desde que nascemos nesse país, nós somos alvos da lei. Cristo foi um alvo da lei também. A lei que a gente fala é a lei que rege o mundo, rege o país, que impõe as leis pra gente, às vezes de forma injusta, às vezes não também. É essa lei que a gente fala e, pô, todo pobre, principalmente periférico aí que vive no mundo onde a gente vive, na sociedade onde a gente vive, é um alvo da lei sempre, desde que nasce. A coisa mais fácil hoje é uma criança aqui onde a gente mora, na periferia, no gueto, é a coisa mais fácil ela se envolver. Porque o espelho que ela tem é sempre um traficante, é sempre um ladrão aqui onde a gente vive. A gente não tem um recurso correto, as coisas não são divididas da forma certa. Então muitos manos aí procuram o seu meio de sobreviver. De forma errada ou não, aí é Deus quem vai julgar, entendeu? Nós não somos ninguém para estar julgando ninguém. A gente se envolvemos durante uma época, os problemas aí que o sistema nos põe aí como o álcool na família, acho que meu pai foi alcoólatra durante muitos anos, o meu parceiro também, então isso aí já são coisas que o sistema nos impõe, entendeu? Então todos aqui, se vamos pegar casa por casa aqui, existe um pai que bebe, em outros casos mais absurdos ainda a mãe, que desestrutura mais ainda, porque quando é o pai, é sempre o pai, aquele barato de ser o pai, pai é qualquer um e tal, mas mãe não, mãe é firmeza, ela faz o papel dos dois, ela é guerreira e tal, então quando é a mãe é mais difícil ainda. No nosso caso não foi diferente, houve problemas de álcool na família, no qual desestrutura você adolescente aí, que está começando no trabalho, você vai trabalhar, vê seu pai no bar, volta, vai para a escola, vê seu pai no bar, então isso mexe muito com você, você trabalha e tal, mas você chega em casa, seu pai tá bêbado, tá arrumando confusão dentro de casa, tá brigando com a sua mãe, então isso mexe muito com o emocional, e num país onde a educação é totalmente escassa, tudo isso aí vai englobando esses baratos e vai mexendo com a sua pessoa. Então, graças a Deus, nosso caso não, nossas mães muito guerreiras e tal, consegui mostrar o lado bom da coisa, a religião também é muito importante para você sobreviver, para você ser alguém digno na vida e conseguir, você não precisa pisar em ninguém não. Deus dá o dom da inteligência para todo mundo, basta você desenvolver, você acreditar em você mesmo, correr atrás dos seus sonhos, dos seus ideais. E não existe diferença entre mulher ou homem. E, infelizmente, o ser humano ele morre só usando 10% da capacidade de inteligência que ele tem, de 100%, ele só usa 10%. O rap surgiu para denunciar, para estar denunciando as coisas que a gente quer mudança, entendeu? Eu trabalho na rádio comunitária e tento de todas as formas fazer um trabalho comunitário, social aqui ao nosso redor, porque a dificuldade é tremenda para o povo pobre. E existe várias classes, mesmo dentro da pobreza, existe aquele que é pobre e outro que é mais miserável, e aí por diante. E a gente tenta conscientizar o nosso povo de que você tendo um pouquinho a mais, você tem que estar sempre ajudando aquele que não tem. O Racionais serviu como o exército dos excluídos, né? Do povo da periferia. Mano Brown veio com pânico na Zona Sul, foi como se ele tivesse mandado uma carta aqui na minha casa, como o exército faz, e me convocado para a guerra.